Vai pra casa ver novela. Porque quem entra o manto, o negócio vai acender aqui hoje. Oh, meu Deus, tem alguém do fogo aqui ou é só eu? Para a tua fé. Vamos. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou vendo um menininho novo sentado, senhora em pé. Eu já te vi, quer que eu vou aí? Isso. Dá lugar aí, filho. Mas pastor, é minha namorada, vai fugir não, fica tranquilo. Deus vai dar essa igreja, Deus vai dar essa igreja um espaço para no mínimo 5 mil pessoas sentadas. Você vai poder sentar perto do seu namorado, sendo seu esposo, esposa. Tranquilo. Enquanto isso, você está participando de uma história que está em crescimento. Diga para quem está ao seu lado: é muito bom você estar aqui. Porque você está fazendo parte da história. Aleluia. Deus abençoe ao pastor Mineiro, pastor Ricardo, os demais obreiros, amigos que temos aqui nesta igreja, sempre nos recebe com muito carinho. Ao pastor Felipe, que é um irmão que Deus me deu há 15 anos. Nós somos amigos quando a gente era magro, eu e ele. De lá para cá, muita coxinha, muito pastel. Essa família tão abençoada, Deus os abençoe. É bom estar aqui essa noite. Creio que Deus tem coisas boas para nós. Amém. Uma das coisas que me faz amar a Deus é que Deus não perde tempo com ninguém. Deus permitiu você chegar aqui, pode ficar em paz. De mão vazia você não volta para casa. Tem resposta de Deus aqui hoje para você. Você crê nisso ou não? Na saída, assim que o culto encerrar, você vai encontrar ali o nosso material. São mensagens que eu tenho pregado e tem abençoado a vida de muita gente por esse Brasil e fora dele. Você vai ter acesso ali a uma série de mensagens em DVD. Eu destaquei aqui algumas para anunciar. Tem essa aqui, ó. Deixe Deus planejar sua vida. Mensagem: quem aqui precisa que esse ano seja o melhor ano dos últimos 5 anos? Tem alguém? Então você precisa ouvir essa palavra. Deixe Deus planejar sua vida. Uma mensagem muito interessante. Tem essa aqui, ó. Deus vai te visitar. O que que acontece quando Deus visita a sua vida? Mensagem: pastor, não gosta de barulho, leva não. Tem essa aqui, ó. A promessa chegou primeiro. Diga para quem está ao seu lado: antes da luta chegar, quem chegou primeiro na sua vida foi a promessa. Tem alguém que tem promessa de Deus aqui? Ou sou eu? Uma mensagem muito extraordinária. Tem essa aqui: você tem a marca da grandeza. 5 coisas que acontecem quando Deus quer engrandecer você. Eu prego sobre isso. E essa aqui eu gosto muito dela: o decreto na sua vida vai mudar. Você pode profetizar isso para alguém? Diga melhor: o decreto na sua vida vai mudar. Aquela vigília que eu preguei aqui. Está na hora de fazer outra, né? Vou falar com o pastor Felipe para resolver isso. O início pode ser hoje. Meu voo amanhã para Curitiba é 6 da manhã. Dá para eu ficar aqui até 4h30. Decreto na sua vida vai mudar. Eu preguei essa palavra aqui na vigília. Foi uma noite muita, uma madrugada de muito mistério de Deus. Você pode, uma mensagem muito interessante, muito forte, vai abençoar muito a sua vida. Pense aqui, livros transformando o fim no começo. Deus é especialista a fazer um fim virar um começo. Só Deus pode fazer isso. A Bíblia diz que Deus faz surgir rios nos lugares secos. Um livro extraordinário. Deus vai falar muito com você. Toda pessoa solteira que leu esse livro casou. No seu lugar levava, Deus vai. O não vira um sim. Você lê esse livro, no outro dia tem uma mensagem no teu WhatsApp. Alguém marcando jantar, alguém. Transformando o fim no começo. Quem aqui tem projetos na sua vida? Quem deseja ter uma vida acima da média? Está aqui um livro que você não pode deixar de ler. E também tem esse aqui, ó. Tem alguém aqui à espera de um milagre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 25, 26, 27, 28, 29. Tá bom. Mas deve ser só eu. Quem espera um milagre essa semana? Tem alguém? Então você precisa ler esse livro. Seu milagre vai sair do rio. Eu falo sobre 4 verdades na vida de Moisés que precisa também estar na sua vida. Todo esse material é um material muito abençoador. Vai estar ali à sua disposição. Tem uma promoção. Se você levar 5 mensagens que eu falei aqui, você ganha mais 2 DVDs de presente. Você leva as 5 e ganha mais 2 temas que você pode escolher lá. Se você levar os 2 livros, você ganha outro título em livro de presente. Ok? Meu filho, depois disso, só no céu. Então, passe ali e seja abençoado, tá? Pastor, quanto custa? Cada DVD custa R$10. Você leva 5, ganha mais 2 temas. É, cada livro custa 10, cada DVD custa 10. Pode parcelar no cartão de crédito, tem máquina de débito. Pastor, você aceita um cheque meu para 195 dias? Aceito, mas clamando o sangue de Jesus. Claro. Então passe lá, seja abençoado. Põe a mão no ombro de alguém. Diga a Deus, eu creio que essa noite é possível Deus usar a sua vida como nunca antes para comprar um DVD para mim. Abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis. Capítulo de número 7. Eu vim na minha cabeça pregar uma mensagem e Jeová mudou de disquete. Tem a palavra profética para a tua vida. Segunda Reis, capítulo 7. Se você tem costume de anotar, arrume um papel, arrume uma caneta, nem que seja alugada. Mas eu tenho coisas interessantes. Segunda Reis, capítulo 7. Segunda Reis, capítulo de número 7. Já encontrou, diga aleluia. Aleluia. O que precisa de uma palavra de Deus essa noite. Pastor, eu não sabe a loucura que foi brotar aqui hoje. Preciso sair daqui debaixo de uma palavra. Tem alguém assim? Ou é só eu? Tem alguém? Segunda Reis, capítulo 7, diz assim, verso 1. Pode guardar isso aqui para mim que eu não. Diz assim. Então Eliseu diz: assim diz o Senhor, amanhã, quando? Amanhã. Quando? Amanhã. A estas horas haverá na porta de Samaria uma farinha, haverá por um ciclo e duas por um ciclo de prata à porta de Samaria. Na tradução do telão diz: respondeu Eliseu, ouço uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta destas horas, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como por duas medidas de cevada serão vendidos por um ciclo à porta de Samaria. Mas eu queria destacar a seguinte frase: amanhã, a estas horas. Amanhã, estas horas. Eu queria que você virasse para alguém que está aí ao seu lado, depois dissesse para mais cinco pessoas, mas diga com alegria, com autoridade. A pior coisa que tem é a gente pegar na mão de alguém e a pessoa falar com desânimo. Eu solto na hora. Eu não aguento. Se você cultuar comigo, eu sentar do teu lado, ou você vai me amar de vez ou me odiar. Mas diga aí para alguém do seu lado, depois diga para mais cinco pessoas: o amanhecer de Deus vai chegar na sua vida. Diga para alguém. Nós acabamos de ler, merece a nossa atenção. Toda atenção agora é pouca. Na história dos reis de Israel, quando olhamos a história dos reis de Israel, observamos uma coisa, e o que é? É que toda a nação inimiga que se levantou contra Israel, na maioria das vezes, cada uma usou uma estratégia para atacá-los. Quando você olha a história, você sempre vai encontrar o inimigo que se levantou contra Israel usando uma estratégia nova, diferente, para atacar. Olha o ataque. A Bíblia vai dizer que Ben-Hadad, rei da Síria, resolve atacar Israel. Só que, assim como as outras nações, os filisteus, os amalequitas, os midianitas, os assírios também, monta uma estratégia para atacar. Aqui está a primeira lição que você pode já anotar aí: o inimigo tem estratégia para atacar a nossa vida. Não pense você que o inimigo trabalha com uma forma. Não, ele usa várias estratégias. E Ben-Hadad, quando agora está decidido a atacar Israel, a Bíblia vai dizer então que Ben-Hadad monta um projeto. E qual foi o projeto? pastor Eliel Lima. Olha o que Ben-Hadad fez. Capítulo 6 de 2 Reis, você pode olhar aí, por favor. A partir do verso 24, a Bíblia vai dizer que Ben-Hadad monta um projeto. Qual é o projeto? Ele resolve cercar a cidade. Fazer o quê? Porque acercando, qual era a ideia? Eu vou cercar a cidade, porque quem está dentro não? Sai. Não. Sai. E quem está fora não? Entra. Então, Ben-Hadad não quis pelejar com Israel nos campos de batalha, nos lugares de concentrações, não. Eu vou cercar a cidade. Ele também queria que este cerco causasse algumas reações. Primeiro, eu vou cercar a cidade, porque ele acabou descobrindo que tudo que aquela cidade consumia, tudo que aquela nação consumia, vinha de fora. Então, a ideia é, eu vou cercar, quem está fora não entra, quem está dentro não sai, daqui a pouco os armazéns vão começar a se desvaziar, daqui a pouco vai vir uma fome, daqui a pouco eles vão ficar fragilizados e então nós vamos tomar a cidade. Você sabe o que a Bíblia diz? Capítulo 6, verso 24. Olha o que o cerco causou. 6:24, olha aí. Então olha no telão, diz assim: Ben-Hadad, rei de Assíria, voltou a reunir um grande exército e mandou cercar a cidade de Samaria. Com isto, houve uma grande... Primeira coisa que Ben-Hadad, ou a primeira reação que aquele cerco causou, foi uma grande fome. Segundo, aquele cerco acabou causando um desequilíbrio emocional na cidade. Sabe por quê? Como a cidade estava cercada já há muitos dias e nada entrava, a história aparelhada ao texto diz que a comida da cidade começou a acabar. E as pessoas saíam para comprar e não tinham o que se comprar. Diga para quem está ao seu lado, pense nisso. Imagine você entrar no Guanabara, as prateleiras vazias. Entrar no Pão de Açúcar, Presunique, Extra, carne, não, isso é Mercado Parrita. Carrefour, Pomar, existe isso, filho? Supermarket, hã? E não tem o que se comprar. As pessoas iam e não tinham o que se comprar. Houve grande fome, desequilíbrio emocional. Olha o que esse cerco causou. O povo da cidade começaram a fazer coisas que eles nunca imaginaram que poderiam fazer. Pastor, me dá um exemplo. Verso 28 do capítulo 6. Dá uma olhadinha. Vale a pena você grifar na sua Bíblia. O rei presencia duas mães brigando. Vai procurar saber o motivo da briga. E sabe o que ele descobre? As duas estavam brigando, porque uma havia matado o filho para comer. Ei, preste aqui seu raciocínio, você não está me entendendo. Quando a mulher abriu lá, não viu arroz, não viu feijão, não viu macarrão, não viu miojo. Nem miojo tinha. Sabe o que ela olhou? Entrou assim no quarto, viu deitadinho ferido. Isso ensopado. Pegou o menino, cortou todo. Deu aquela refogada no alho. Pastor, estou assustado. Eu também fiquei quando eu li. Só você que está assustado, não. Você não é o primeiro, não. Você é o segundo. Primeiro foi eu. Não vem tomar nem o meu posto, não. Eu fiquei assustado. Matou o filho. Ainda chamou a vizinha. Menina, ô. Ô, vizinha. É a vizinha. Fala, tô cheio de fome. Tua fome acabou, tem comida aqui. Que é? Minha criança, tá boa, delícia. Mas só que na hora de comer, ela vira pra vizinha e fala assim: vamos fazer um tratado? Amanhã você mata o teu? Fechado. Quando chega no outro dia, a Bíblia diz que ela veio na outra. E agora a outra não quer matar. Isso aqui é para você entender, diga para quem do seu lado, tudo isso é resultado de um cerco. Um demônio de desgraça, de destruição, toma conta daquela cidade em detrimento de um cerco. Agora, quer ver uma coisa que mais lhe chama a atenção? Se ajeita na cadeira, no chão, para ouvir o que eu tenho para te falar. Quer ver uma coisa que mais me deixa assustado? É que tudo que Ben-Hadad projetou, deu certo. Pastor, não acredito. Pastor, não acredito que eu peguei um trânsito louco para vir hoje no culto. Para o senhor dizer que para o inimigo dá certo. Dá. Tudo que Ben-Hadad projetou, vou repetir, e desculpe a redundância, mas é para que você grave. Tudo que ele projetou, deu certo. Ele projetou cercar a cidade? Deu certo. Ele projetou cercar a cidade? Deu certo. Eu estou pregando para três pessoas aqui, meu Deus. Ele projetou cercar a cidade? Deu certo. Ele projetou causar uma grande fome? Deu certo. Ele projetou causar desequilíbrio emocional? Deu certo. Ele projetou causar suicídio? Deu certo. Morte? Deu certo. A Bíblia não diz, mas conjecturo. Bernardo ele chamava o mensageiro e falava assim: rapaz, vai lá olhar. Vê lá como é que está lá. Aí o cara ia, é quando o cara voltava: chefe! Você é o cara, hein? Chefe! Caramba, você é demais. Ó, nem me dá salário esse mês. Quero não. Trabalhar contigo, prazer meu. Que isso, chefe? Por quê? Como é que tá lá? Chefe, cidade tá de tapa, polvorosa, desesperada. É mesmo? Chefe, na farmácia, nenhuma farmácia da nação tem Rivotril. Chefe, os remédios... Chefe, os consultórios de psicologia estão lotados. Chefe, duas mães estão brigando porque uma matou o filho e hoje ela veio da outra. Chefe, deu tudo certo para você. A pior coisa que tem é quando você vê algo dar certo para o teu inimigo. Já viu aquela situação de você... Talvez só foi só comigo, contigo nunca aconteceu isso. Aquela situação de você olhar e falar assim: caramba, Deus não está comigo não. Não. Peraí. O que parece que Deus está do outro lado e quem está do teu lado é o diabo. Diga para quem está ao seu lado: já houve um dia na tua vida que para você tudo deu errado? Para mim? Para você não? Nunca aconteceu isso contigo? Então estou indo morar na tua casa hoje. Não, se isso nunca aconteceu contigo, arrume um quartinho lá para mim, para o Samuel, para Midian e para o neném, que eu estou indo para lá. Porque ainda teve um dia na minha vida que tudo... E para o teu inimigo? Tudo certo. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, sabe o que você mais vê? É que tudo para bem Haddad deu certo. O camarada projetou uma situação, dobra aqui a sua atenção, e conseguiu. Mas aí tem um detalhe. Ah, eu vou começar agora. Ah, eu vim falar e vou falar. Ah, eu já estou arrepiado aqui. Põe a mão no ombro de um crente e diga assim: tem um detalhe na tua vida, hein? Ah, se você soubesse que vai vir agora, tu falava com mais ânimo. Diga pra ele: tem um detalhe na tua vida. Aí eu queria estar aí do teu lado pra eu falar. Eu ia dar um grito que tu ia parar lá na avenida. Começar agora. Ah, eu tô arrepiado. Pastor Ribeiro, pastor Ricardo, sabe qual é o detalhe aqui? É que tudo deu certo para bem Haddad no capítulo 6. Aleluia! Não, não, você não entendeu. Vou ter que voltar aqui na outra terça para te explicar. Vou repetir, tudo deu certo para bem Haddad no capítulo 6. Como assim, pastor? Bem Haddad esqueceu que aonde tem capítulo 6, tem capítulo 7. Ah, segure a mão de um crente aí ao teu lado. Oh, meu Deus, já arrepiou já. Levanta a mão desse crente, diga: crente, tu não está entendendo. A sala lotada. Os meus amigos tudo me zoando. Meu próprio irmão dizia, perdedor. Eu dizia, e orando, Deus me exalta. Segundo tempo acabando. Eu dizia, Deus, tu vai me deixar assim. De repente, faltando acho que 5 minutos para terminar o jogo. Uma falta. Quem vai bater a falta? O Pet. Maracanã, luta! O Vasco gritava que era vencedor. Só quem é flamenguista genuíno lembra desse dia. Ele chutou. Bola entrou. O Flamengo foi campeão. Mas sabe quando aconteceu isso? No segundo tempo. Pastor, o que você está tentando dizer? Diga para quem deu o celular do diabo se esqueceu de uma coisa na tua vida. Não, porque a gente fala com ânimo. Diga, o diabo se esqueceu de uma coisa na tua vida. É que tem segundo tempo aí, filho. Bem Haddad é o cara. Capítulo 6. Bem Haddad tudo conseguiu. Mas diga para alguém que está ao seu lado. Ainda viria o capítulo 7. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que o teu inimigo esqueceu? O que, pastor? É que Deus ainda vai entrar em cena. Quem está ao seu lado? Deus ainda vai entrar em cena, hein? Deus ainda vai entrar em cena. Tem gente aqui que entrou aqui essa noite no capítulo 6, vai voltar para casa no capítulo 7. Tem gente que começou abril, começou o ano no capítulo 6, vai terminar o ano no capítulo 7. Aqui, ó. Capítulo 7 ia começar a intervenção de Deus. Glória a Deus. Está tudo cercado. Tudo estava? Cercado. Tudo estava? Cercado. Tudo estava? Cercado. Aí Deus abre a boca de um profeta. Olha para mim. O diabo está perdido contigo. Por quê? Porque na tua vida tem profeta. Você vai sair daqui essa noite debaixo de uma palavra profética e nada vai te impedir, você vai vencer essa batalha. Eu não tenho lugar, fazia qualquer coisa para segurar essa palavra. Ó, olha aqui, ó. Quantos aqui querem sair do capítulo 6 e ir pro capítulo 7? Tem alguém aqui? Tem alguém que considera e vê, reconhece que alguma área da sua vida precisa sair hoje do capítulo 6 e ir para o capítulo 7? Então existem 4 coisas que você precisa fazer. Anote se você quiser. Primeira delas, se é que você quer sair do capítulo 6 e ir para o capítulo 7, primeiro, anote isso aí. Para você vencer, você vai ter que pegar a tua capacidade e colocar de lado, no lugar dela colocar Deus. repetir. Tem guerra que, se você deseja vencer, no lugar de sua capacidade, coloque Deus. Meu irmão, se o teu grau de influência não resolveu até hoje, se o teu salário não resolveu até hoje, se as tuas amizades não resolveram até hoje, a questão agora é para Deus. Aleluia. Segundo passo para sair do capítulo 6 e para o capítulo 7. Esteja disposto a fazer tudo pelo seu milagre. As pessoas querem milagre, mas a única coisa que elas não querem fazer, sabe o que é? Se expor. Ah, eu vou falar. Pastor, me expor nunca. Olha quem eu sou. Pastor, me expor nunca. Olha. Pastor, você já viu meu carro que está lá fora? Você acha que eu vou me expor nunca? Pastor, você sabe quem sou eu? Você sabe onde eu trabalho? Você sabe quanto que eu ganho? Você sabe quem é o meu sobrenome? Eu vou me expor! Você sabe o que, é que o rei fez? Quando ele viu aquelas duas mães brigando? Verso 30 de 2 Reis, capítulo 6, versículo 30, a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes. Meu irmão, fala aí, porque se você não falar, eu falo. Para quem está ao seu lado, é tempo de se rasgar, meu filho. Vocês só não querem se rasgar. Vocês só não querem se abrir para Deus. E vou te falar. Ai, eu vou falar. Talvez eu não volte mais, mas eu falo. Nenhum milagre de Jesus foi no gabinete. Os milagres que Jesus operou na terra foram feitos à vista de todos. Ô Zaqueu, tu me viu? Claro que eu te vi. Desce daí. Desce agora, já está lotada. Não é melhor descer 2 da manhã, não, que vai estar vazio. Não, desce agora. Mas todo mundo vai ver eu descer. É para todo mundo ver. Mas que vergonha! Meu filho, todo mundo vai ver você descer, mas também todo mundo vai ver eu entrar na tua casa. Se rasgar. Você sabe o que as pessoas acham? Que Deus é obrigado a entrar no mundo delas. Meu filho, é você que tem que entrar no mundo de Deus. Ah, eu vou falar. Mas você quer milagre, mas quer ficar no teu casulo, no teu cantinho. Quem quer milagre não tem medo de se rasgar. Esse dia eu estava no aeroporto, em Guarulhos. Aí eu prego numa igreja em Guarulhos e metade da igreja trabalha no aeroporto. Então eu não conheço os irmãos, mas os irmãos me conhecem. Muita gente em Guarulhos trabalha no aeroporto. Aí eu estou chegando no aeroporto, atrasado para embarcar. Aí vem uma menina da TAM. Pastor! Aeroporto lotado. Jesus não é comigo, não. Vou continuar andando. Pastor! É o pastor Eliel! Eu olhei para trás e falei, Jesus, o que é que eu fiz? Ela, pastor, só pode ir embora pela minha amiga. Pastor, o marido dela foi embora hoje. Falou que nunca mais voltar para casa. O filho dela está doente. Pastor, a vida dela está um inferno. A empresa disse que vai mandar ela embora. Então, mas o pastor estava, a gente estava no banheiro agora, ela chorou muito. O pastor, ela já chegou, nem conseguiu trabalhar ainda, nem conseguiu vir aqui pro salão. Só pode olhar agora. Eu falei, posso? Cadê ela? Tá ali. Eu falei, traz ela aqui. Aí a menina veio. Bonitinha, aquela menina da TAM, bonitinha, arrumadinha. Pastor? Oi, pastor. Pastor? Só olha por por mim? Falei, olha. Aí ela, o senhor vai orar aqui? Aí eu, e você quer milagre aqui? Aí minha filha, é aqui! Aí ela, aqui agora? Eu falei, é! Aí eu, manda fogo nessa bomba gira! Faz esse homem voltar pra casa! Repreenda esse demônio, repreenda a depressão! Você não vai ser mandado embora! Teu filho vai ser curado! E pá, pá, pá, pá! Deus abençoe, senão eu vou perder meu voo! Meses depois eu tô de novo no aeroporto, querendo viajar. Aí eu percebi, eu tava com um montão de caixa. Eu percebi que ela tá eticando as cartas e as caixas e não me cobrou excesso. Só que eu não me lembrava dela. Aí virou pra mim, boa viagem. Eu falei, Jesus, é 23 quilos, tu? Você tem mais de 40, essa mulher não vai me cobrar, essa mulher tá louca. Eu falei, filha, e o excesso? Aí ela pra mim, excesso, pastor? Meu Jesus. Ela, como que eu vou te cobrar excesso? Se há meses atrás o senhor orou por mim, meu marido voltou pra casa. Deus curou meu filho, Deus trabalhou na minha vida tá uma bênção! Boa viagem, pastor! Manter o salto e ficar na prova ou descer do salto e ver Deus virar a tua vida? Ai, eu vou falar. Você quer milagre, mas não abre mão da pose. Ah, tá. Você sabe por que o rei viu a intervenção de Deus? Ele se rasgou. Quando você se rasga, você diz, Deus, para mim não dá mais. O senhor entra ou vai afundar? Filho, eu quero Deus. Eu não estou nem aí porque pensa de mim, eu quero Deus. Tem uma canção antiga que diz, não importa o que vão pensar de mim. Quero é Deus. Por isso que eu grito em qualquer lugar. Meu Deus, eu estava lendo a Bíblia no avião. E eu tenho uma maneira engraçada de ler. E Deus fala as coisas comigo e me assusta. Eu fico assustado. Eu tô lendo a Bíblia, até porque eu não acredito. Eu não acredito que tu tá me falando. Adianta o senhor do meu lado dormir, eu não acredito. Eu não acredito no que tá acontecendo. Não, eu só tô lendo a Bíblia. Eu adoro em qualquer lugar. Eu quero Deus. O rei se rasgou. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer uma coisa. Tem capítulo 7 para tua vida, mas se rasga. Tem capítulo 7 para tua vida, mas desça do palco. Ei, desça do palco. Tem capítulo 7 para tua vida, mas não tenha medo de se expor. Põe a mão no nome do teu irmão, diga assim para ele: nunca mais se esqueça disso. Rapaz, o que você vai falar para ele, se ele não dá um glória mais rápido que o seu, ele morreu tem um mês. Diga para quem está o seu nome, nunca mais se esqueça disso. Mesmo nível que você usar para se expor, Deus também vai usar para te responder. Quer ver outro passo aqui para o capítulo 7, que é? Tem palavras que Deus libera, que elas são para a plenitude do tempo. Grave isso. Dobre a sua atenção aqui e nunca mais esqueça do que você vai ouvir. Tem palavras que Deus libera, que elas são para a plenitude do tempo. Agora, tem palavras que Deus libera, que é para já. Deus envia um profeta, Eliseu, capítulo 7. Eliseu abre a boca e diz assim: assim diz o Senhor, amanhã. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei se eu vim pregar para todo mundo aqui, mas eu vim pregar aqui hoje para alguém que crê em um milagre amanhã. Eu vim pregar aqui essa noite para quem crê numa resposta, numa intervenção de Deus, num bradar de Deus amanhã. Oh meu Deus, essa pessoa vem no culto hoje. Tem alguém aqui? Sabe quem Eliseu profetizou? Amanhã. A esta hora, diga para alguém que está ao seu lado: olha a hora, hein? Vai ter comida aqui nesta cidade. Escute, escute. Existe, por exemplo, se você conhece uma família de 4 pessoas que esteja sem nada para comer, você diz para elas assim: ó, amanhã eu vou dar uma corridinha no Guanabara, vou fazer um carrinho de bomba, vou trazer aqui, ok? Você vai lá no Guanabara, R$400, faz uma boa compra para 4 pessoas. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Agora, vira para uma nação que está em fome e diz assim: amanhã, eu estou falando de uma nação, amanhã, a estas horas, vai ter comida aqui. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Verso de número 2. Era bom você olhar. Capitão, cujo braço o rei apoiava, disse assim: nem que Deus ajuntasse todas as aves do céu e abrisse janela, dava para sustentar esse povo. Ou seja, sabe o que o capitão está dizendo? O que o profeta está falando é mentira. O que o profeta está falando? Não vai acontecer isso não. Nem que Deus ajuntasse a sadia, perdigão, seara, friboi, nem que Deus ajuntasse todos os bois da terra, dava para sustentar esse. Isso aí o profeta está falando, isso vai acontecer isso não. Sabe o que Eliseu virou para ele e falou assim: olha, verás nos teus olhos, mas você não vai comer. Mas que amanhã vai ter comida aqui, vai! Pastor, o que é que Eliseu estava profetizando? O que Eliseu estava profetizando era um absurdo. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: é tempo de você sair da esfera normal para começar a viver milagres absurdos. Mas eu vou profetizar. O que Eliseu, meu filho, me empreste o seu raciocínio. Emprestou? Então agora deixa eu conduzir ele por 5 minutos. Uma nação em fome, uma palavra: amanhã vai ter comida aqui. Alguém do lado dizendo: não vai acontecer. E o profeta dizendo: vai acontecer. Absurdo. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: é tempo de profetizar o absurdo. Vire para alguém que está ao seu lado e diga assim para ele: pense em algo absurdo. Profetiza ele. Profetiza ele. Profetiza ele. Pastor, casar esse ano é um absurdo. Profetiza. Pastor, minha família toda na igreja é um absurdo. Profetiza. Pastor, eu crescer naquela empresa é um absurdo. Profetiza. Pastor, esse contrato vir para minha mão é absurdo, hein? Profetiza. Pastor, eu me mudar daquele bairro é um absurdo. Profetiza. Pastor, os médicos já disseram que eu sou estéril. Eu ficar grávido é absurdo. Profetiza. Pastor, meu filho só quer saber de cocaína, se converter e vir para a igreja é um absurdo. Profetiza. pegando na mão de muitas pessoas e transportando de uma esfera comum para milagres absurdos. Recebe o que Deus está liberando para a tua vida agora. Recebe o que Deus está liberando para a tua vida agora. Prepare para viver milagres absurdos. Milagres absurdos. Ei, eu não estou falando de um milagre. Sabe, você sabe o que é milagre? A diferença de um milagre normal para um milagre absurdo? Milagre normal é aquilo que se Deus não te dá, o teu salário te dá. Se Deus não te dá, tuas influências. Se Deus não te dá, você resolve de outro jeito. Agora, milagre absurdo é aquilo que a ciência não explica, a matemática não explica, teu salário não explica, teus amigos não explicam. É aquilo que todo mundo olha e diz: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus. E isso aí na vida dele é Deus. E ei, sabe o que é milagre absurdo? Milagre absurdo é aquele que até o teu inimigo reconhece que Deus está na tua vida. Você sabe o que é milagre? É babá, é prova, dá babá. Eu estou sentindo fogo aqui. Eu estou sentindo uma unção aqui. Ai, meu Deus. É babá, canta, babá, canta, lá, prova, dá babá, chanta, babá. Você sabe o que é milagre absurdo? É aquilo que alguém da tua família, que nem tem muita intimidade com você, vai abrir a boca e vai dizer: Deus está na vida dele. Deus está na vida dela. Ela tem coisa de Deus. Ele tem. Aquilo que é mais absurdo, Deus vai fazer acontecer na tua vida. Deus vai fazer acontecer na tua vida. Se você recebe esta palavra, dá um jeito de pular dessa cadeira e segura. Tuas mãos, eu vejo uma unção de Deus na tua boca, e eu queria que você se dirigisse ao maior número de pessoas à sua volta e colocasse as mãos sobre o ombro dela, sobre o ombro dela, e diga: se prepare para viver um milagre absurdo. Vai. alto. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana. Olhe para alguém que está ao seu lado e diga assim: dele, o tempo das coisas comuns encerra hoje na tua vida. Meu Deus, olha para ele e diga assim: dele, chega do que é comum, deixa te levar para uma nova esfera. Coisas absurdas. Tudo que Deus quer que você crê. Olha para mim. Para todo milagre, tudo que Deus quer é que você crê. Fica para quem está ao seu lado. No contrato de Deus, a única exigência é que você creia. Se assente para ouvir mais. Se assente para ouvir mais. A Bíblia vai dizer em 2 Reis, capítulo 7, versículo 4. Se assenta aí. Que um capitão, cujo braço o rei apoiava. Sabe o que esse homem disse? Não vai ter. Não vai ter isso aí, não. Porque sabe o que acontece? Quando você profetiza o absurdo, você sai de uma esfera para o normal. Escute. Diga para quem está do seu lado. O absurdo é aquilo que não é normal. Aí sabe o que a Bíblia diz? Quatro leprosos que estavam do lado de fora da cidade. 2 Reis, capítulo 7, versículo 4. Acenda a luz. A Bíblia diz que eles eram leprosos. E por causa da vossa doença, eles não transitavam dentro da cidade. Eles tomaram uma decisão. Sabe qual foi a decisão? Se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, morreremos. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá no arraial dos sírios. Se deixar a gente viver, viveremos. Mas se nos matar, apenas morreremos. E aqui eu aprendo uma coisa linda e eu vou falar. Senta a luz para você me ver, que eu sou preto. Olha para mim. Eu aprendo uma coisa com esses leprosos. Sabe o que que é? Diga para alguém ao seu lado assim: o que custa você crer? O que custa você crer? Eles tomaram decisão. Peraí, morrer aqui, morrer lá dentro? Como é lá o real dos sírios? Vamos tentar? A gente já está a ponto de morrer. Vamos pelo menos tentar morrer lutando. Aí sabe o que a Bíblia diz? Se 2 Reis 7, versículo 5, 6 e 7, diz assim: chegando no arraial dos sírios, não havia mais ninguém, porque Deus fez os assírios ouvirem barulhos de carros de guerra. Pastor, me explica isso aqui. Então me dá sua atenção. O que é isso aqui? Quando eles se levantaram e foram para o arraial dos sírios, a Bíblia diz que os sírios levantaram e disseram assim: vamos fugir, olha o barulho. Olha o barulho. O rei de Israel se ajuntou com outros reis, estão vindo lutar contra nós, vamos embora. Fugiram, o cerco foi quebrado. Levanta tua mão direita para receber essa profecia. Hoje todo cerco Jeová está quebrando na tua vida hoje. Meu irmão, pega, o caminho vai ficar liberado para você passar. Aqui tem outra coisa que eu queria que você recebesse, o que é? Quatro homens aqui comigo, quatro. Vem, meu filho. Tu nem havia? Dois. Aqui, do lado outro. Aqui, meu filho. Obrigado. Aqui, meu filho. Filha pra cá. Muito obrigado. Aqui, meu filho. Não, aqui na frente. Obrigado. Mais um. Obrigado. Olha isso pra mim. Chega um pouquinho mais pra trás. Cuidado pra não cair. Obrigado. Quatro leprosos foram pro arraial dos sírios. Preste atenção aqui nessa cena. Leprosos. Você acha que eles foram pro arraial dos sírios assim, ó? Oh, vão derrotar meu inimigo. Oh, a vitória. Filho, leproso. Estado terminal. Como que esses camaradas foram no arraial dos sírios? Faz o que eu fizer. Vem, vem logo. Puxa ele. Como que um leproso anda? Como que um leproso andando assim dá barulho de carro de guerra? Andando, e sabe o Anderson, qual é o barulho que estava lá no arraial do inimigo? Carro de guerra. Ai, crente, eu queria três para entender o que eu estou pregando. Três? Não, irmão, só três. Tem alguém aqui para entender o que eu estou pregando? Você sabe o que Deus quer te falar? A questão é o leproso, a questão é a atitude. Sabe o que Deus quer te falar? Não importa o estado que você esteja, se você se levantar, Deus se levanta. Se você reagir, Deus reage. Se você gritar, Deus grita. Se você pular, Deus pula. Se você bradar, Deus brada. Diga para quem está só, não importa o estado que você esteja. Reage, reage, dá um grito nele, diga: reage. Olha aqui, ó. Você sabe o que a Bíblia diz? Os assírios fugiram, deixaram comida, deixaram roupa, riqueza. Você sabe o que é que diz o verso? Você sabe o que é que diz o verso de número, se eu não estou enganado, do capítulo 6 para baixo? A Bíblia diz no verso 7, eles deixaram cavalos e jumentos amarrados, cavalos e jumentos amarrados. Glória a Deus. Cavalo na Bíblia aponta para velocidade. Jumento na Bíblia aponta para força. Quando os leprosos chegaram na porta da cidade, eles tiveram que desatar os cavalos e os jumentos. Sabe o que eu profetizo? Esse ano. Eu estou falando de algo, meu Deus. Eu queria três para receber. Esse ano. De uma forma absurda. Deus vai desatar a tua força e a tua velocidade. Coisa na tua vida que está andando devagar vai tomar velocidade. Diga para quem não sobe, vai tomar velocidade. Diga para alguém. Olha, tu vai falar uma coisa para quem está ao seu lado e para ele crer, ele tem que ser crente. Pronto, ele tem que ser crente. Matar um grito. Assim, vai andar mais rápido, hein? Tua vida sentimental, tua vida financeira, teu ministério, teus sonhos, teu chamado, teus projetos, lá tua empresa, teus negócios, recebe! Vai andar mais rápido! Rapaz, recebe que eu sou profeta e estou debaixo de uma unção. Tem gente que quando pensa você já casou, quando pensa você já se mudou. Dessa vez não vai demorar. Não vai demorar. Você que está lá atrás, recebe. Não vai demorar. Você que está lá em cima, pega. Não vai demorar. Pega aí. Não vai demorar. Posso falar mais duas coisas aqui para encerrar? Dá tempo? Será que aconteceu? Eles disseram assim: vamos anunciar para o rei que tem comida. Aí o verso 10 diz que os leprosos chegaram na porta da cidade e bradaram: ei! Ô rei! Tem comida! Os assírios fugiram! A profecia se cumpriu! Tem gente aqui que amanhã esse horário vai estar no WhatsApp chamando um amigo. Ei! Deus bradou! A profecia se cumpriu! Ai, meu Deus, eu não tenho lugar! Recebia! A coisa virou! Pega aí, Gustavo! Pega aí! Meu Deus, tem alguém pra receber isso aqui? Virou, hein? Virou! Virou! ficar sem resposta. Deus não deixará você sem resposta. A resposta vem. A resposta vem. Olha aqui. Qual era do rei de Israel? Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Pastores, preste atenção nisso aqui. Obreiros, preste atenção nisso aqui. Líderes, líder de célula, preste atenção nisso aqui. Marido, esposa, namorado, noiva, pai, mãe, preste atenção nisso aqui. Empresário, profissional liberal, preste atenção nisso aqui. Qual era a atitude do rei de Israel quando ouviu dizer que os apóstolos tinham fugido? Deus é fiel. Essa era a atitude. Eu no lugar do rei seria matando. Meu Deus, tem comida. Até me arrepiei aqui agora. Não sei o que deve fazer no final. Gustavo! Cuida de mim e Deus cuida de ti. Olha só. Qual é a atitude do rei de Israel? Sai bradando. Tem comida, a profecia se cumprir, Deus é fiel. Não. Sabe o que ele fez? Esté 2 Reis 7, versículo 12. Dá uma olhadinha no telão. Põe o texto no telão. 2 Reis capítulo 7, versículo 12. A Bíblia diz assim. Lê o 12 aí você. Pode ler. 1, 2, 3. Vai, olha pro telão e lê. Lê. Deus, essa é a noite, e ainda está agora. mentira. Os inimigos mandaram dar essa notícia porque estamos com fome e se esconderam, ou seja, isso é uma armação. Quando a gente chegar lá fora, eles vão vir, vão nos pegar vivo. Na hora que era para o rei crer na profecia, ele achou que o que estava acontecendo era mentira. E aí Deus me disse uma coisa para te falar. Se ajeita na cadeira para ouvir. Se ajeita no chão para ouvir. Deus me falou uma coisa muito séria para te falar. Talvez você não compre um DVD meu pelo que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Põe a mão no ombro de alguém. E diga para ele, mas diga com autoridade. Não olha para mim, você vai olhar para ele. Eu já sei, Deus já falou comigo. Agora chega a hora de você falar para ele. Olha assim para ele e diga, o que eu vou lhe dizer, nunca mais esqueça. Creia no que Deus te falou, por mais absurdo que seja. é um absurdo. Uma matada dói. E dessa eu tava no aeroporto. O menino da Azul falou pra mim: Azul Safira, senhor, o senhor é Azul Safira? Eu falei, sou. Então a filha é essa aqui. Aleluia. De tanto que eu amo. O senhor é a fidelidade vermelha? Sou. Então a filha é essa aqui. Aleluia. Gente, vai me dar bom? Sou. Então a filha é essa aqui. O dia que você estava no aeroporto, Deus tinha me dado essa palavra, eu comecei a chorar, me lembrando da irmã Mara, que ela falou há 20 anos atrás, era um absurdo, mas foi Deus que falou. Diga pra mim que tá ao seu lado assim, duvide de quem você quiser. Falando o vídeo de uma palavra de Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Segure a mão de alguém, levante a mão dele. Enquanto o ministério de louvor se prepara aqui. Essa é uma noite de Zatal. Estou ouvindo muito barulho de cadeados arrebentando. Estou ouvindo muito barulho de corrente quebrando. É uma noite de muita unção. Levante a mão dessa pessoa pro alto e diga assim para ele: pode ser absurdo. Só que quem falou não errou nem. Quem falou é poderoso a cumprir com o que falou. Levantasse as suas mãos e se lembrasse de uma palavra que você tem de Deus. Você tem alguma palavra de Deus na tua vida? Tem alguma palavra? Pastor, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida? Tem. Debaixo dessa palavra, eu vou te dar 5 minutos para você orar. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Seja espiritual, pelo menos agora. Eu queria um movimento mínimo aqui. Eu queria um movimento mínimo. É o momento de Deus. É o momento de Deus fazer. É o momento de Deus fazer.